Identificando. Identificando. A rádio que todo mundo ouve. Song for the broken Rádio Princesa de Roncador Limitada, AM 820 kHz. Estúdios localizados na rua São Paulo, 440, Centro. Transmissores, rodovia, 8 km 1, Jardim Anchieta. Fones 44-3575-1414 e 44-3575-1341. WhatsApp 449-9763-0307. Direção e Procuração-Geral, Adilson Vieira. Rádio Princesa, a dona do primeiro lugar em audiência. 24 anos de compromisso e sucesso com você. Rádio Princesa M de Roncador, a rádio que todo mundo ouve. Olha, olha, minha gente, confirmando, são 9h42, da manhã, 9h42. O Cristo está de aniversário, recebendo de todos aqueles que acreditam no que ele pregou, todas as preces. Nestas preces, carregadas de fé e de esperança, nossos pedidos para que o novo ano seja de entendimento entre os homens e que todos caminhem sempre para mais perto do que ele pregou. Um Natal de luz e um novo ano de alegria é o que nós desejamos para você e para toda a sua família. Mensagem da Oficina Ideal do Bonitinho e equipe, a todos os seus clientes e amigos. Por que pagar mais por menos? Pague menos por mais. Mais velocidade, mais qualidade, mais barato. Contrate um dos novos planos fibra da Infobras Telecom e tenha muito mais, pagando muito menos. Novos planos, combate à pandemia. Consulte a nossa viabilidade e tenha muito mais, pagando muito menos. Infobras Telecom, 44-3016-7033 e 44-99922-0968. A vida é feita de sensações, sorrisos, amor e tantos outros. Apesar de dores, de sofrimentos, de lágrimas, nossas ações são voltadas à fraternidade. Torna o homem sempre mais digno de sua permanência na Terra. Amar o próximo como a nós mesmos também é algo que nos proporciona proximidade para com Deus. É por estes caminhos que devemos trilhar. Mensagem de Valdemar Mucon, da comunidade do Mosquiteiro, a todos os seus familiares e amigos. Acompanhada de votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. A Casa da Sogra, onde você encontra inúmeras ofertas para satisfazer seu gosto e seu bolso. Confira! Calças jeans, R$30. Jogo de lençol casal com elástico, R$40. Bermuda masculina e infantil, R$10. Calçados femininos a partir de R$30. Calçados masculinos a partir de R$50. Camiseta masculina e blusinha feminina, R$10. Conjunto infantil, R$15. Botinas, R$25. Sapatilha moleca, R$35. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Casa da Sogra, que ainda conta com excelente atendimento, produtos de qualidade e os melhores preços. A Casa da Sogra, o lugar certo para você economizar de verdade, na Avenida Santo Antônio, em Roncador. O Natal e o fim de ano provocam uma intensa troca de cartões e o desejo de significar algo para alguém. Não importa se a maneira for rápida, o que importa é que as palavras carreguem a força de nossos sentimentos. O que importa é que se dê ou se fale alguma coisa para que o Natal continue a ser sempre Natal e o alvorecer de um novo ano sempre uma chama de esperança. Feliz Natal e próspero ano novo. Estes são os votos da doutora Vilma Martins. A todos os amigos e familiares de Roncador e região. Marciele Modas em Roncador, trazendo até você tudo o que você procura na moda feminina, masculina e infantil, sempre com os melhores preços. À vista, com super desconto e no prazo, as melhores condições da cidade. Conta também com excelente atendimento na hora de suas compras. E mais, lindos acessórios para deixar você sempre na moda e gastando pouco. Marciele Modas, na Avenida São Pedro, 625. Fone 984129756. A Seconsul Imobiliária, trabalhando com compra, venda, troca, avaliação de imóveis, aluguel e arrendamentos. Corretores, Kleber Vaz de Souza e Ivanildo Ferreira. Precisando, entre em contato através dos fones 3575-1373 ou WhatsApp 99730-7809, na Avenida Santo Antônio 966, em Roncador. Toda segunda-feira, a Rádio Princesa de Roncador transmite o Terço da Misericórdia e Santa Missa, diretamente da paróquia Santa Rosa de Lima, de Iretama, das 15 às 16 horas. E aos domingos, das 8h30 às 9h30 da manhã. Oferecimento: Restaurante Esplanada, em Iretama, servindo a melhor refeição de toda a região. E atendimento familiar, pensando sempre no melhor para seus clientes. Na BR-487, quilômetro 145, Esplanada. Iretama, fone 44 99748 4590. Possamos nós viver a vida em sua plenitude no ano que vai chegar. Que este Natal seja um marco na vida de cada um de nós e que possamos viver um mundo sempre mais justo e fraterno, que seja de paz entre os homens no ano que vai chegar. Feliz Natal e venturoso ano novo. Estes são os votos de toda a equipe Hiperfarma Iretama a todos os seus familiares, clientes e amigos. Depósito Santa Rosa, a pioneira de Roncador. São 36 anos de competência e profissionalismo, tradição de bom atendimento com honestidade e pontualidade nas entregas, visando sempre o melhor para seus clientes na sua construção ou reforma. Contando com materiais para construção, do piso ao teto, que dispondo de uma equipe com profissionais competentes que entendem do assunto, oferece ainda o melhor preço e as melhores condições de pagamento. O Depósito Santa Rosa está sempre ao seu lado. É satisfação garantida. Depósito Santa Rosa, Rua Marechal Floriano, 333, fone 44-3575-1358, em Roncador. Estamos inaugurando um novo tempo, com uma trilha, que embora desconhecida, sabemos que nos levará exatamente onde estão nossos objetivos. Caminhe firme, acredite em si mesmo, e certamente você chegará onde quer. Que este ano novo seja cheio de alegrias para você e para todos aqueles a quem você quer bem. Feliz Natal e um venturoso ano novo. Mensagem do vereador Marcelo Hack a todas as famílias de Mato Rico. A Casa das Baterias, trabalhando com as melhores marcas e preços de toda a região. Você encontra baterias direto da fábrica. Lembrando que também recarrega a sua bateria com a qualidade que você procura. Casa das Baterias do senhor José Wilson, há mais de 40 anos no mercado. Casa das Baterias, na Avenida Santo Antônio, saída para Iretama. Fone 99993-9850. Das coisas boas que levamos deste ano para o outro, está a alegria oferecida pelos momentos em que tivemos a oportunidade de estar com nossos familiares e amigos. Seja de modo pessoal ou profissional, juntos, cada um à sua maneira, lutamos. E agora podemos dizer que saímos vitoriosos na luta pela sobrevivência. Que o Filho de Deus, que aniversaria neste Natal, possa estar sempre conosco, para que juntos possamos ajudar a construir um mundo melhor. Feliz Natal e realizações infinitas no ano que se inicia. Estes são os votos do prefeito da cidade de Iretama, Sami Saab, a toda a população de Iretama e região. A magia do Natal, Arquimóveis. A Arquimóveis já está em clima de Natal. E tem coisa melhor que passar o Natal com a casa toda nos trinques? Fique de olho aberto para super ofertas Arquimóveis. Toda loja com ótimos preços e prazos de pagamentos que cabem no seu bolso. Descontos de 20% e ainda parcelado em até 10 vezes nos cartões. E à vista aquele mega desconto que só a Arquimóveis tem. E o preço da etiqueta em até 12 vezes sem juros. Aproveite, deixe a casa nos trinques para iniciar um novo ano. E ainda garanta aquele presente especial para mamãe e papai. Tem mais, comprando na Arquimóveis com seu cartão de crédito da Sicredi, você concorre a 4 vale-compras de R$500. A magia do Natal, Arquimóveis, preparada especialmente para você. Em Roncador, na Rua Rio de Janeiro, ao lado do Banco do Brasil. Arquimóveis, a arte de vender barato. Olá, amigos de Roncador. Aqui é o deputado Douglas Fabrício. Quero, em meu nome, em nome da minha família, do meu pai, da minha mãe e todos, desejar um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Aproveitar também e agradecer pela parceria de trabalho durante esse ano e que possamos continuar juntos, firmes, animados, trabalhando muito, com muita saúde, com muita disposição, com muita fé em Deus, com muita alegria e com muitas realizações. Feliz Natal Feliz ano novo, Deus abençoe a todos. Os melhores lançamentos estão na Fiat Via Verde. Conheça a nova linha Fiat Toro e Fiat Strada, os utilitários mais cobiçados do Brasil, com condições especiais para produtores rurais e CNPJ. E mais, a tecnologia e performance dos novos Fiat Argo e Fiat Cronos. Venha fazer um test drive e se surpreenda. Fiat Via Verde, Avenida Goiuerê, 1500, Centro de Campo Mourão, 3201-8800. Avenida Colombo, 8800, próximo ao Shopping Catuaí, em Maringá. Orgulho de fazer parte do seu sonho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Princesa de Roncador. Eu, Padre Sidmar, da Paróquia Bom Jesus de Valinhos, São Paulo, estou aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de bênçãos, vitórias e realizações. Deus abençoe todas as famílias na graça do Menino Jesus. As lições que aprendemos na vida tornam-se orações no momento importante como esse. Quando encerramos mais um ano, viver as amizades, amar a Deus e os nossos semelhantes, trabalhar com fé e determinação e olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Por essas lições passa indiscutivelmente a felicidade. Feliz Natal e venturoso Ano Novo. São os votos do gringo apaixonado a todos os seus amigos de Roncador e região. Seja o vento para nos conduzir na estrada da vida. Notícia, informação, a verdade em cima dos fatos. Só aqui no Show da Manhã. Agora são 9 da manhã, mais 54 minutos. Rádio Princesa. Rádio Notícia. Rádio Notícia. Traz a informação de hora em hora. Oferecimento, senhor Antônio Português, presidente da Acater e proprietário da Fazenda Terra Boa em Aterrado Alto, trabalhando por todas as comunidades roncadorenses. Final do programa, minha gente, um abraço, fiquem todos com Deus, sorte, saúde, sucesso, até amanhã, meu povo. Tchau, obrigado, boa sexta.